Revestido de glória e majestade. sempre que exaltamos o nome de Jesus, tudo que está na Bíblia pode ocorrer. Salvação nessa noite, cura, encher-se do Espírito Santo, palavras decisivas vindo do trono de Deus essa noite para a tua vida. Nós estamos reunidos por causa de Cristo e exaltamos o nome dele. E o Senhor, ele está aqui. E a ele, ao Senhor Jesus, somente toda a glória, todo o louvor. Aleluia.